E este foi o nosso primeiro bloco do Máquina do Tempo. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco tem muito mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. E o Máquina do Tempo está de volta, aqui na sua melhor sintonia. Eu quero aproveitar e agradecer pela sua audiência. Por aqui, você ouve os grandes sucessos do passado durante uma hora todinha. E abrindo mais uma sequência, tem Nance, Loves. nuclear fear. Do tempo, máquina do tempo. Yeah. E você acabou de curtir mais uma super sequência do nosso Máquina do Tempo, que volta já já, logo após o intervalo. É um instante só. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Voltando com a última sequência de hoje do Máquina do Tempo e pra abrir tem Hit the Floor, Love Generator. Me Máquina do Tempo.